tirei minha semente na terra onde tudo dá. Chuva veio de repente, carregou, levou pro mar. Quando as águas foram embora, plantei sonhos no chão. Mas demora, minha gente, ter na horta um verde puro, ou dar fruto bem maduro num pomar. Meu adubo foi amor e esperança ao regador. Bem na hora da colheita, lá se vai ilusão. Foi geada e a seca me queimando a floração. Foi geada e a seca me queimando a floração. Me doeu a impotência diante da sorte má. Então eu fiz paciência bem maior do que o azar. Convoquei os meus duendes pra fazer um tirão. Logo um toque de magia passou de mão em mão. Esse ano com certeza desengano vai ter fim. Natureza tem seus planos, mas não sabe. Ser mais quente no verão, da semente sai futuro, nem que seja temporão. Da semente sai futuro, nem que seja temporão.